Adolescente com menos de 16 de idade, os estatutos proíbem toda sua atividade, exceto nessa passagem, contrato de aprendizagem para dar continuidade. Ele vem para garantir os direitos da criança, para ter acesso aos estudos, ao lazer, à segurança, que a saúde garantida faz com que se enfrente a vida repleto de confiança. Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. Realização, AMATRA 13 e Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.